Uma pessoa tão cheia de vida, já não sei se me entende, já não sei se te entendo. Não quero nada, você espera algo. Não fuja do bom humor de pessoas tolas, como se fosse fácil entender que preciso de paz. Não preciso da guerra, você precisa da guerra. Já não sei se me entende, já não sei se te entendo. Já não sei se me entende, já não sei se te entendo. Jovem pode levantar cedo com sorriso toda manhã. Jovem pode levantar cedo com sorriso toda manhã. Jovem pode levantar cedo com sorriso toda manhã. Jovem pode levantar cedo com sorriso toda manhã. Como se fosse fácil entender uma pessoa tão cheia de vida. Já não sei se me entende, já não sei se te entendo. Não quero nada, você espera algo. Não fuja do bom humor de pessoas tolas. Jovem pode levantar cedo com sorriso toda manhã. Jovem pode levantar cedo com sorriso toda manhã. Jovem pode levantar cedo com sorriso toda manhã. Jovem pode levantar cedo com sorriso toda manhã. Toda manhã.